a paz, amor e alegria, harmonia em cada dia. Não há espiga contraria, eu só comilha lá em cima quente. É no momento presente que organizo a minha vida, vai em frente, ser real. Busca algo profundo ou um bem material com prazer. Luta por aquilo que te faz viver. E podes crer, não temos nada a perder. É assim que tem que ser, estamos nisto para vencer. Caminho por estas ruas, visualizo cenas duras. Imagino molduras em cenários conjuntura. Não há cura, é tortura. Que posso eu fazer? As cordas amarram, nem consigo mexer. Solto-me no horizonte, a minha mente voa longe. Construo a ponte para um mundo sem confronto. Equilibrado, viciado, vagueio neste fado. Sentimento por eu que trago. Procura a paz no mundo, relaxa, respira fundo. Sente o sol que brilha quente nesta selva de cimento. Tanta gente vigia ao sabor do vento. Procura a paz no mundo, relaxa, respira fundo. Sente o sol que brilha quente nesta selva de cimento. Tanta gente vigia ao sabor do vento. Mantém-te vivo, mantém-te alerta. Passos pela certa na caminhada correta. Passada pesada, mais curta que larga. Demasiada ambição faz-te sair da estrada, cair da escada. Mesmo à chegada, voltas para a partida com a cara mal lavada. Porquê? Porque eras ganancioso e na escalada da vida isso é muito perigoso. Por isso, sobe devagar desde o início. Aceita o sacrifício como seguro vitalício. Toma humildade como vício lícito. Fumaça, sobes logo mais rápido. Mantém-te atento, sempre esperto, atento ao momento em que o céu fica mais perto. Não olhes para trás porque hoje é a tua chance. Agarra aquela estrela que hoje está ao teu alcance. Procura a paz no mundo, relaxa, respira fundo. Sente o sol que brilha quente nesta selva de cimento. Tanta gente que gira ao sabor do vento. Procura a paz no mundo, relaxa, respira fundo. Sente o sol que brilha quente nesta selva de cimento. Fecho os olhos, respiro fundo. Permaneço ignorante ao que se está a passar no mundo. Os anos passam, vivências mudam. Chama sufocante que nos engloba. A asfixia permanece nesta bola. Não há sorte sem azar na roda. Nos dias que correm quase tudo está na moda. Em mano procura a verdadeira essência. E que está na rua, olha a experiência. Com ela nasce inteligência. Para ganhar tens de saber ter paciência. Observa o lado positivo. Não te prendas a focar o negativo. Sempre desperto na vida, encontra a tua diva. Não deites tudo a perder. Luta, para e passo, para a tua alma vencer. Luta, para e passo, para a tua alma vencer. Procura a paz no mundo, relaxa, respira fundo. Sente o sol que brilha quente nesta selva de cimento. Tanta gente que gira ao sabor do vento. Procura a paz no mundo, relaxa, respira fundo. Sente o sol que brilha quente nesta selva de cimento. Tanta gente que gira ao sabor do vento. Procura a paz no mundo, relaxa, respira fundo. Sente o sol que brilha quente nesta selva de cimento. Tanta gente que gira ao sabor do vento.